Salve, salve, ADN, Poesia Interna Brasileira. Meu, falar um pouco do Alquimistas, resumidamente, é um pouco complicado, mas vamos aí. Eu acho que o Alquimistas, primeiramente, estar participando desse projeto do Alquimistas é uma honra, até porque hoje, tipo assim, eu não vejo o Alquimistas simplesmente como um grupo de rap da década de 90 ou um grupo referência. Pra mim, eu vejo além. Hoje eu vejo Alquimistas como exemplo de família, exemplo de união. Salve, salve a todos. Aqui é Guriz Nhaque no mic. E Alquimista pra mim é minha base, minha escola, né? Foi onde Guriz Nhaque se formou enquanto MC, né? E é isso. Alquimista forever, certo? Serei eternamente um alquimista aí, mesmo seguindo meus caminhos solitários de alquimista. Aumenta o volume que é rap do bom, rap hood na área. Estão chegando na área os alquimistas. Alquimistas? Com esses parceiros já de um bom tempo. Rapaziada da posse Raúça, né? A gente já se conhece há muito tempo, mano. São os guerreiros representantes da verdadeira raiz do rap brasileiro, do hip hop brasileiro. Os caras estão aí há mil anos em São Bernardo fazendo acontecer. Desde o livro ABC Rap pra cá. É ou não é, meu compadre Black? É isso aí, mano. É uma satisfação tá vendo o trabalho deles acontecer, rolar. Sucesso, rapaziada. Fé em Deus e pé na tábua, tamo junto. Sou um pouco mais novo que os caras de hip hop, né, cara? Quando eu entrei no hip hop, o Black lutava com o irmão dele. Não me lembro se era DJ Beat, conexão hip hop, mas os caras eram referência, os caras é a referência ainda pra mim ainda, tá ligado? Então é muito gratificante você poder, né, mano, poder falar um pouco do trabalho dos caras, porque vocês são minuciosos, os caras são os caras detalhistas, tá ligado? Na base, na produção. Então é isso, irmão, né? Poder falar dos caras é gratificante, cara. Me deixa muito feliz em saber e ainda poder participar do disco, então melhor ainda, cara. Então, mano, deixando aqui meu grande salve, meu grande abraço a todos do Alquimistas. E aí, rapaziada, se prepare que daqui pra frente é só pedrada sonora. Alquimistas, alquimistas estão chegando no ar. Bad no ar, Tribunal Popular. BAD, DJ Lloyd, vem pra somar. Aperte o play e aumente o PA. Coração de favela no ar. Quem fala é Enésimo, Pão de Dão em Doido, Grupo Armagedon, Irmãos de Verdade e tudo mais. Então, Grupo Alquimistas é um grupo de São Bernardo que a gente tem muito respeito quanto à caminhada, porque é um grupo de cunho social muito grande e os caras estão sempre batalhando para trazer coisas inusitadas ao mercado, né? É um grupo de grande expressão aqui na ABC, de grande importância, que é um dos componentes da posse Raúça, uma posse que tá aí há muito tempo, que a gente tem maior apreço também, que é uma das referências de militância na cena do ABC. Então, o Alquimistas aí é importante pro cenário regional e nacional aí, se tratando de rap, se falando de rap. É nóis. Aqui quem fala é Franquejara, da dupla Franquejara de Jason 3, Operação Diamante. Bom, Alquimistas, acho que foi se não o primeiro grupo que eu conheci do ABC, lá nos anos 90, e a gente ficou próximo do Black e de todo o pessoal do Alquimista, do Big Filho na época. Eu acho que a gente teve uma boa relação entre os grupos, né? Principalmente quando o Som 3 produziu o primeiro EP dos Alquimistas. Eu sempre acreditei no som de vocês, no som dos alquimistas, e eu acho que agora é a hora de colocar alguma coisa para as pessoas conhecerem mais e mostrar que a gente está vivo mais do que nunca. É isso aí, alquimistas.